Pretendo perfeito, como é belo nascer de uma estrela vívida. Nunca pude contemplar, quando a trêmula em mente entorpecida. Senti a brisa do vale puro, mas foi envolvida pelo refluxo alimentício, pelo perfume combustível. Cedeia e vicia, se subia de degrau em degrau em silêncio. Pois o frio interrompe o sono da mãe em sofrimento. Consciência inativa, cansaço nos muros, os muros acolhem. O balanço é o responsável pelo sofrimento materno que nunca dorme. Situações ridículas, o mundo gira sem despertar da luz. Desejo que de pé, o membro que não gestão de alimentos crus. Boas ideias, prestigiar o vermelho do sol com grandes amigos. Só ele assim me faz descer em círculos viciosos, que no clame assim mostram dolorosos. Assinatura na carteira de trabalho, não, na não. Certidão de óbito. Quantos corpos são reconhecidos, presos, despedaçados. No meu coração, dose de ilusão e fracasso. Braços levantados, preso na insensatez, inconsciência. Viram corpos, viram carros e alegre choro na doença. Desrespeito com o tempo e com a crença. No momento santo, o pecado faz a presença. Atos burros, atos tolos, sujos como rato de esgoto. O cheiro é o mesmo, mas o rato não procura diferente no outro. Prestação da morte, caso de saúde pública. Responsável pela destruição de famílias através de torturas físicas, emocionais, psicológicas. Palavras ferem mais que tapas. Se riam com álcool as rosas. No despertar amanhecem mortas. São as histórias de vida que foram destruídas. Depositadas em calçadas, corredores de hospitais e clínicas. Coincidem com a minha, infelizmente, sem agravante. Pois acaso tinha preparado algo pra mim, mas não me lembro antes. Ao invés de ser arrastado por não conseguir andar, ando pra arrastar pessoas que como eu não conseguem enxergar. Que o vazio do coração não é preenchido por alegrias mundanas. Gargalhadas na firma do cara de som frio que se faz cama. Mas a propaganda sempre usa o sucesso. Artistas, modelos, jovens esbeltos, pode o certo. Primeira colocação em júris internacionais. É o Brasil a terra dos melhores comerciais. Mas é claro, quantos sorrisos damos, quanto compramos daquilo pelo qual atravessamos o Atlântico. Mas também, né, tio, com esse calor, são uma gelada e uma mulata de maior. Absurdo a imagem feminina utilizada como objeto pra atrair um profissional competente, mas agora doente e sem sucesso. Absurdo a imagem de jovens contentes, sempre alegres, mas esconde o futuro adulto que acorda em suas próprias fezes.